nós. O funk tem sua história. Muitas alegrias, tivemos nossa vitória. Vencemos o preconceito, batalhamos sem parar. Agora o funk, amiga, está em primeiro lugar. Seu funkeiro me emociona, dá vontade de chorar. Eu sou funkeiro e funk é o meu lugar. Comunicando a juventude com amor. É, chegou Cardinho, é, chegou Clodô. Para dizer a você de coração que o funk, meu amigo, está no sangue da nação. A vida do funkeiro é repleta de emoções. O funk é nosso sangue, está em nossos corações. Nosso funk nos dá força, nossa mente ele guia. Eu sou funkeiro e vivo com muita alegria. Comunicando a juventude com amor. É, chegou Cardinho, é, chegou Clodô. Para dizer a você de coração que o funk, meu amigo, está no sangue da nação. Amigo, pense, deixe o funk lhe envolver. Libere o funkeiro que está dentro de você. Eu sempre falo, agora vou repetir. Sou do funk, sou funkeiro e não saio mais daqui. Funk nos uniu, fez de nós todos irmãos. Venha com a gente, vem cantar esse refrão. Comunicando a juventude com amor. É, chegou Cardinho, é, chegou Clodô. Para dizer a você de coração que o funk, meu amigo, está no sangue da nação. Termina essa mensagem agradecendo a meu senhor. Que na vida de funkeiro ele sempre me ajudou. Deixamos nosso carinho, um abraço de irmão do Clodô e do Cardinho. Comunicando a juventude com amor. É, chegou Cardinho, é, chegou Clodô. Para dizer a você de coração que o funk, meu amigo, está no sangue da nação. Comunicando a juventude com amor. Chegou Cardinho, é, chegou Clodô. Para dizer a você de coração que o funk, meu amigo, está no sangue da nação.